Melodic Cast. O seu encontro semanal com o melhor do AOR, Hard Rock, Heavy Metal, Classic Rock, Sleazy Rock, Melodic Rock, Hard and Rap. Fala galera, estamos começando mais um Melodicast aí, o Melodicast da comunidade do Facebook, AOR Hard Melodic Rock. Estamos aí com a presença do grande Juliano Malon. Fala, Juliano. Aloha, Nibelongas, Nibelongos, mais uma vez reunidos em nome dos bons sons. Estamos também aí com a presença do grande Léo Barcos. Boa noite, galera. Sergião, fala, Sergião. Boa noite, meus queridos Nibelungos e Nibelungas, apesar de não saber até hoje que porra o Juliano tá falando com isso. E estamos aí também com a presença da nossa grande Lanlan. Oi, gente, boa noite. E também agora estamos com um convidado aí especial, o grande... Opa! Mais um convertido, para as forças do mal. Mentira, tem. Tem um fogo honorário. O Denis Freitas. Fala, opa, galera. Trazendo o sotaque do interior de São Paulo aí para vocês. Ah, por quê? Você acha que guarulhense não fala porta também? Também. Prazer aí. Seja bem-vindo aí. Valeu. E se você que está ouvindo aí o Melodicast, você e as outras 6 pessoas que ouvem o Melodicast, tiver a fim de participar, é só dar um toque pra gente aí no Facebook. É o seguinte, gente, Brett Walker foi pra vala, né? E ele ia... Respeitosamente. Foi pra terra do pé junto. Galera, vamos parar com isso, velho. Vai, respeita o tio. O programa já tá aparecendo, velho. Já começa falando dos mortos, cara. Todo o programa Melodicast, fulano morreu. Ciclano poxa, morreu. Todo... Pelo menos todos os que eu participo, alguém ou tá com câncer. Pô, aí, tá vendo? Vamos mudar esse negócio, bicho. Precisamos. Tá morrendo. Tem mais miséria no Melodicast daqui do que por isso é 24 horas. Inclusive, a gente vai ter notícias do infarto já, né? Alguém tá morrendo. Até o final da edição vai morrer alguém. É por mês que tá sendo de obituário. Então, gente. Foi confirmado aí o Dr. Sin no Monsters of Rock, também um clipe novo aí, de uma música... De promoções e brindes. Isso, foi super legal. Oh, legal, né? Será que vai vir pro Dia da Farofa? Dia da Farofa, sim. Bem possível. É confirmado, Léo, Dia da Farofa? Confirmado. Vão tocar no dia 20, junto com o Aerosmith, Whitesnake, Rat, Buck Cherry, aquele Queensryche lá, e o Dokken. Aquele Dokken lá. Lembrando a grande apresentação deles em 94 aí. Também saiu aí uma notinha que o Westworld vai lançar um novo disco aí, né? Westworld é um projeto, né? Bem bacana, inclusive. Projeto do Tony Harnell, né? E do Bruno Ravel. Vai lançar um CD novo aí. Você ouviu o passarinho cantar em algum lugar aí, ô Denis? É verdade? Sim, o Bruno disse aí que eles estão já... Tá bem encaminhado já o novo CD. E provavelmente vai ser um pouco mais melódico e tal. Aquela linha... Puxando um pouco mais pra Frontiers, né? Que é aquela linha que todo mundo já sabe, né? Mas eu acho que. Espero que não seja tão Frontiers, né? Porque a banda já é legal, né? Já tem uma sonoridade. Quem conhece o CD é definida exatamente. Não é aquela coisa pasteurizada deles, né? Então quem gosta de TNT aí, né? Acho que vai gostar bastante. Duas coisas eu tenho certeza, hein? Você vai confirmar uma das minhas certezas, mas pode falar aí. O V3, então, agora. 20 vai ter uma merda. Eles vão estar no meio do mato. 2, vai ter passarinho na capa. E a terceira? Opa. Não sei quem vai ser, Juliano. Adivinha. Chama arroz lá, pô. Deixa. É o Vecchio. Tá vendo? Tecladista vai ser Del Vecchio. Mas Tecladista, Del Vecchio, passarinho na capa e vídeo todo. Quem tem mais? Uma quarta certeza eu tenho. Um dos solos que tem participação especial do Tommy Denander. grande possibilidade. Sim, sim. Mas o Westwood é uma banda bem legal, vamos, tomara que a gente esteja errado. Pra quem tá com saudades do Tony Harnell cantando algo decente, né? Então, gente, vamos falar então agora, fazer um review aí de 2011. Já passou, mas pode ter sido bom pra você. Vamos falar aí de um CD, um auto-intitulado, que curiosamente não é o primeiro da banda, mas foi o último. É o Shy! Melodic Cast. Puta álbum, hein? Sensacional, Liz Hall dando uma aula de vocal. É, o cara se encaixou perfeitamente no álbum. Espetacular esse álbum. Olha, fazia 6 anos que o Shai não lançava nada. Eu posso aproveitar a pauta e fazer uma pergunta aí pra todo mundo? Alguém mais aí acha o Tony Mills um chato de galocha e que o Liz Mal entrou chutando bunda? Amém. Porra, eu acho o Tony Mills chato pra caralho, meu. Ele acabou com o Tinti. É. Mas o Tony Mills é um genérico horrível do Tony Harnell. É, por aí mesmo. Eu acho, sinceramente, nem acho parecido, pra falar a verdade. O velho problema de pecar pelo excesso, né? É. Exatamente. Se Liz Small canta muito. Small, ele tá com uma pegada aí, aquela pegada que a gente já conhece que parece Glenn Hughes, mas ele tem, tá com várias influências aí, você ouve a influência ali do John Linter, do próprio Steve Perry ali naquela faixa que é muito parecida com a Separate Ways. Nossa! Opa! Steve Perry? É, sim, tem sim. Dá pra fazer até comparativo. O que vocês acharam do álbum aí? Vamos fazer uma rápida no pique. O que acharam do Shy? Eu achei espetacular. Um dos melhores álbuns do ano. Um dos melhores álbuns do Shy. E, olha, pessoalmente, só das 12 faixas do álbum, só Over You vale o álbum todo. Sim. Over You vale o álbum todo. Eu também fico com Over You como a melhor do disco. E já reitero que, pra mim, do Shy é o melhor, de longe. Não é nenhum dos melhores, é o melhor. Destacão de 2011. A única coisa que eu não curti nesse disco foi realmente a produção. Mas aí a gente sabe que é falta de grana. Aí falta grana. Falta grana, exatamente. Se tivesse uma produção assim, mais refinada, isso aí iria muito mais longe. Também acho um belo álbum, muito legal, assim, os teclados. Pra quem gosta de teclado ali, uma coisa bem melódica, assim, e o Liz Small, pra mim o destaque é o Liz Small e os teclados. Essa Over You é muito boa. Joe Basket. É um grande disco, é um grande álbum. Eu sempre gostei do Shy, eu acho que o Shy nunca teve a devida importância, e ressaltando o Steve Harris, que não é o baixista do Iron Maiden, ele sempre foi um grande guitarrista de AOR, e eu acho que encerrar, infelizmente, sua vida dessa maneira, e deixar um álbum desse, é um grande legado. Porque é um grande álbum, a gente tava conversando. Eu tava falando com o Juliano, inclusive com você, Daniel. A qualidade desse álbum, se eu não me engano, ele ficou muito bem ranqueado, até na OR, Watchtower, em todos os sites especializados. Se não bobear, tá no, se não for o melhor álbum de 2011, tá entre no meu top 3. Eu votei na Over You. Esse é um álbum que é muito bom. Only for the Night também é muito bonito. Eu fico entre Only for the Night e Over You. Vários destaques aí pra mim. A Land of a Thousand Lies, a primeira ali, já começa arrebentando, já mostrando que pra que veio. A Run Out of Time, sensacional. Blood on the Line, pra mim, também era uma das top do ano. Over You, meu Deus, pra arregaçar mesmo. É um álbum quase sem faixa ruim, né? É. De 2011, os grandes destaques foram realmente esse disco aí e o Magnificent, né? Sim. É isso aí. Muito bom. Muito bom. É, eu tive um carinho muito grande pelo Kimball Jameson também. Eu acho que foi um projeto muito interessante. É verdade, foi de bom. 2011, né? Foi bom. É verdade. Ótimo. Duas vozes que eu amo. Boa dica, exatamente. Sergão. Tá anotado. Próximo Melodicast. Então, galera, vamos falar agora de 2013. Lançamento aí, o King Cobra, o número 2. Melodicast. Gente, o Portino, segundo álbum aí com ele no King Cobra, né? o álbum deu uma virada grande, né? Em relação ao primeiro ali, o primeiro depois da volta. É, e na minha opinião, pra melhor. Eu acho esse segundo álbum bastante superior ao primeiro. Bastante, bastante superior. Principalmente as performances do Paul Sorvino. Quando eu fiz a resenha do álbum, eu escrevi que ele parecia estar mais à vontade na banda. E a cada vez que eu ouço esse álbum, eu tenho mais convicção disso. Eu acho o álbum muito bacana. Não que o primeiro álbum com ele tenha sido ruim, mas fazendo uma comparação entre os dois, né, minha opinião, o segundo é muito superior. Para mim, está sendo um dos melhores álbuns que eu escutei em 2013. Apesar de ter saído pela Frontiers, é um grande álbum, cara. A presença do Carmine Appice gravando os detalhes de bateria de uma maneira analógica, eu discuti isso até com o Léo. O Paul Sorvino gravando a voz dele no próprio estúdio. É como eu falei, mescla. A gente sabe que a Frontiers investe no AOR, nós seremos sempre gratos a essa gravadora barra produtora. Mas o que eu falo é o seguinte, às vezes falta mais investimento. Esse disco, ele tem, eu acho que o Léo pode até falar melhor disso, estava discutindo, eu acho que a qualidade de voz de bateria são espetaculares, mas as guitarras e o contrabaixo e alguns outros arranjos não tem a mesma qualidade na produção final ou na masterização. Mas é um disco maravilhoso, o Sorvino, espetacular, Carmine Appice é um show à parte e é um disco que você pode escutar de olhos fechados. Se você gosta de um bom hard rock, bem tocado. É a mesma formação? Do último álbum. Isso. O King Cobra 1, entre aspas. Que eu acho que eles até fizeram isso pra desassociar o King Cobra anterior, que antigamente era um babalaô. Que antes não... Pra muita gente, né? Que antes não tinha cobra. Não, antes tinha cobra. Agora não tem mais. Agora não tem mais. Agora só ficou a toca. Olha, gente, eu não gostei desse álbum, vou ser sincero pra vocês. Opa! Não gostei desse álbum. Não sei se foi porque ele tá muito 70, clássico. Não gostei. Putz, ó, eu selecionei a última faixa, We Go Round, que tem aquela pegada de rua assim. Selecionei ela ali. Meu, não consegui gostar das faixas. Né? Não sei se foi que eles mudaram muito o estilo, eu havia gostado do primeiro, sei lá. Não fui com a cara desse álbum, não. Não sei, eu gostei daquela Deep River, Got It Coming. Have a Good Time, Take Me Back. Eu achei um disco médio, ou seja... Médio ou médium? É, não é médio, eu não diria médio. Ô, Denis, me ajuda aí. Cara, eu tô com você nessa, viu? Aí sim. Eu não gostei, não. Achei bem pobre, bem... Nossa. Cheio depois... de clichê, daquelas coisas. Depois eu produção... Mas eu não gostei, Dennis... da produção. Achei a produção meio fuleirona. Mas engraçado o Dennis ter tocado nesse assunto, que é muito interessante. Ele falou dos clichês. Isso foi um assunto muito polêmico lá no grupo da gente. O que vocês esperam do King Cobra? A gente já chegou a comentar isso. No início, o King Cobra era o projeto do Carmine Appice, que era um baterista muito virtuoso de uma outra escola, de ganhar dinheiro. Sim, continua. Exatamente, é uma banda comercial. Vocês é uma banda pra tocar e fazer show, festival e ganhar dinheiro. Não vejo mais nada. Exatamente. É uma banda comercial, vai ter os mesmos clichês, os mesmos refrões, aquele clipe todo mundo feliz fazendo backing vocal, é a mesma coisa. Mas eu acho que o que os meninos estão querendo dizer, talvez, é que se tivesse sido melhor usado os clichês, blá blá blá, nem a gente sabe que o Hit teve clichê pra cacete aquele álbum. Mas foi muito bem você usado. Você consegue às vezes usar um clichê bem, que nem por exemplo o John Elephant, esse CD novo do cara tá absurdo de bom. Tem clichês, mas o cara é mestre, né? Já é uma outra linha, né? Até porque ele tá mais evangélico, as músicas são mais light. O próprio King Cobra é que às vezes a galera entende. Eu admiro isso, eu concordo com você. Eu acho que é uma banda que cai no clichê e como acaba virando Ctrl-C, Ctrl-V, concordo. Mas a questão que eu levanto é o seguinte: muitas vezes as bandas, quando tentam inovar, não, isso é moda. Não, isso é não presta. Se tem muito teclado, tem muita tecladeira. Se tem pouco teclado, isso não é AOR. Entendeu? Se é muito leve, isso não é AOR, é West Coast. Eu queria saber o que é o Ed Moda. Exatamente. Não é nem tanto o clichê, mas é que nem a Alan falou: é como usar mesmo o clichê. Eu acho que ele é um pouco pobre assim. Eu não sei. Pelo menos eu não consigo ouvir um CD desse e ficar ouvindo por meses, assim, não dá. Dennis, eu compartilho da opinião dele. Eu acho que em relação à produção, fodeu literalmente esse disco, com uma palavra própria aí. Foram, cara, esse som de guitarra tá horroroso. Tá. Tá horroroso o som de guitarra. Eu acho legal a bateria orgânica aí, sem cantando e tal, o cara tocando o braço, o vocal também bacana, mas esse som de guitarra matou o disco. Que bom que temos todos os lados da moeda, né? Sim, sim. É como eu sempre digo, semana que vem ninguém lembra disso. Vou falar agora então aqui do Osso Caro Triumphant. Triumphant, uma banda assim que a gente sabe que o cara sofre bastante com mudança de integrantes, e ele lançou agora em 2013, né, pela City of Lights, o Triumphant. Ele fez até uma promoção com você, né, o Juba? É, o pessoal que participou, os 5 ganhadores devem estar recebendo o álbum e mais umas bugigangas, até, acredito que até a primeira semana de agosto tá chegando. Pô, 5 CDs eu não ganhei nenhum. Puta, que sorteio de azar. Que sorte, mano. Foi, pai. A certo ponto é uma sorte sua. Então nós já vamos falar daqui pra pouco. É. O que vocês acharam aí, então, do Triumph? Não sei nem porque a gente fala dessas porra. Eu não vou falar nada, não. Um protesto silencioso. Ô, Sergião, agora eu entendo por que você ficou puto da gente malhar o King Cobra. Não, pelo amor de Deus, você fala mal do King Cobra, depois vem com essa banda, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Essa banda não vale o bigode do Carmine Apse, pelo amor de Deus, cara. Gente, é o seguinte, essa mini estragou o CD, cara. Fudeu o CD. É. Cecília. Na verdade, esse álbum, ele tem dois aspectos bastante, bastante distintos. Você pode analisar o álbum musicalmente e levar em conta a questão vocal. Eu também acredito que se fosse outro vocal, tem várias músicas bem interessantes. Eu tive a oportunidade de acompanhar o desenvolvimento da gravação, não só desse álbum, como do Salvation também, no trabalho anterior. E enquanto o Oscar ia me mandando demos, a gente conversava bastante a respeito das músicas e da direção musical que o álbum estava tomando. Quase no final, ele me mandou um mix, aqueles rough mix do álbum, e perguntou o que eu tinha achado da ideia de ter dois vocalistas. Eu coloquei para ele que eu achava que o Fred Werner canta bem, uma voz bacana e tal, mas ele soa bastante contido numa série de músicas, ou quase todas. Já a Cecília Camui, ela soa, pra mim, muito mais como uma backing vocal do que como uma vocalista propriamente dita. Ou seja, pra ela estar na banda, ela deveria estar tocando algum instrumento. É, ela podia estar lá como fazendo backing vocal mesmo, sabe? Careca. É, sei lá. O Oscar me disse a coisa de 2 semanas atrás, que uma das coisas que ele assumia, entre aspas, foi o fato de ter escrito todas as músicas pro álbum sem ter esses dois especificamente como vocalistas na cabeça. Aí a coisa complica, porque não é qualquer um que vai entregar o produto final da maneira que você espera. Mas aí, se ele colocasse na cabeça com o vocal da menina, ele ia ter que fazer música do Pato Fu? Possivelmente. Juliano, você sabe que eu te respeito, você é meu brother, mas cá pra nós, bicho. Qualquer desconto hoje em dia, você pega um grande vocalista de AOR. Jolentão, você dá R$10 e um daquele grava seu álbum. Léo, cadê o VG? Muita coisa, pô. E também depende da disponibilidade da agenda dos caras, isso que pega também. É, isso aí é uma outra questão, aí é outra coisa, o cara, o que ele faz... O que eu acho é que é o seguinte, o álbum tem músicas muito bacanas, só que, infelizmente, o detalhe, entre aspas, era como o Daniel falou, os vocalistas não corresponderam. Aí você acabou estragando um conjunto de canções legais por conta de uma coisa que talvez devesse ser a primeira que você devia cuidar. Não, eu acho que justiça seja feita. Não é só essa Cecília que é ruim, não. O vocal também eu achei horroroso. Esse Fred aqui, alguma coisa, que eu não lembro o sobrenome dele. É um cara... Ele não solta a voz. Contido, né? Ele parece que ele canta fora do registro. Então o cara soa flat o tempo todo. Sei lá, a coisa não engrena, enfim. aí não adianta nada você ter uma harmonia bacana por trás, ou uma melodia legal. Vira, pra mim, merda total. Ouvi uma vez e não ouvi mais. Juliano, fale logo a verdade. O cara tá pegando a menina. Mas disso eu não tenho dúvida. Tá pegando a menina. Disso eu não tenho dúvida. É isso mesmo que eu tô ouvindo? Como é? É isso mesmo que eu tô ouvindo? Isso mesmo. Oh, meu Deus. Como é maldoso esse povo. Olha, rapaz, tava quietinha a menina aí, rapaz. Já viu? Ó, o veneno escorrendo. Eu achei interessante, sabe o quê? No começo eu comecei a ouvir o álbum e aí eu falei, pô, legal, o cara colocou um sax. Aí veio a segunda música, nossa, essa música também tem sax. Aí veio a terceira faixa, caralho, esse sax tá enchendo o saco, mano, vai se fuder. Sei, acho que ficou meio... Sax deu um sax. Ia ter o... Tá falando ainda dessa bala até agora. Ia ter o Kennedy no saxofone. Então, gente, vamos falar aqui agora... Aê, grande bubu, vai. Vamos falar aqui agora do Newman. Aí sim, Siren. Newman chegou arrebentando. Aí sim, o cara chegou impondo e falou, ó, aqui é comigo. Grande chance de top 10 2013. Grande chance. Participação especial aí, né, do Robert Saul na faixa Feel Her Again, que é um dos destaques do álbum. O que vocês acharam aí do Newman? Belíssimo disco, um disco que tem o que dizer. Um bom exemplo de banda que trabalha bem em clichê. Inclusive essa faixa 5, a progressão de acordes aí do refrão dessa faixa deve ter sido gravado por 262.320 bandas. Tem uma puta de uma música legal que é a faixa 4, Another Beat of a Night, eu achei sensacional esse som. Whitesnake mandou um abraço. Mandou um abraço, John Sykes mandou um abraço forte ali por trás. Arcadia também, uma música mais pop, mas tem uma levada legal. Produção limpíssima, dá pra ouvir tudo aí com muita clareza. Vai ser mais nessa linha moderna / digital, mas tá tudo ali, tá tudo no seu devido lugar. Vocalista corretíssimo, bem acima da média. Eu tive pouco tempo pra ouvir esse álbum, mas eu gostei, eu achei bom. Eu acho que não vai, na minha lista pelo menos, não sei, acho que não vai estar nos 10 melhores aí, mas é um tá melhor que o anterior. Gostei bastante dessa Feel Her Again, que ela, eu acho que o álbum tem uma pegada bem anos 80, né? É bem legal, pra quem gosta desse tipo de som aí, vai, é um prato cheio. Aquela Hair Enough é bem oitenteira mesmo. Sim. Às vezes o que eu fico assim complicado com o Steve Newman é um pouco do vocal dele, às vezes dá uma enjoada, assim, ele não tem muita variação, mas é legal, eu gosto. Eu acho que o Newman, ele acertou a mão desde o último disco dele. Eu tava falando isso aí com vocês no outro programa, e o Siren, ele já chega arrebentando. Essa primeira música, Scar of Love, já começa, mesmo seguindo os padrões AOR, cheio de clichês, o baterista inova, bota um pedal duplo, a música cai um pouco mais com aquelas linhas de heavy metal melódico. É um descasso, cara. Sabe, eu comecei a ouvir, já tinha repetido duas vezes, e eu gostei muito. Desde o último disco do Newman pra esse, eu acho que ele acertou realmente a mão, a banda, sabe, soa bem, como o Léo falou, a produção, sabe, ela tem uma qualidade. E realmente eu acho que o Steve Newman, ele não é um grande vocalista, mas eu gosto muito do timbre de voz dele. Eu acho que soa... Exatamente, eu acho que isso diferencia. A gente tem muito vocalista afeminado, como o próprio Steve Perry, no AOR você vê muito disso, entendeu? Até o próprio Mark Free, é difícil, entendeu? Você tem drive de macho. Mas mais no caso do Steve Newman, eu gosto dessa pegada, sabe, mais coesa no vocal. É um grande álbum. Eu, até agora, tá entre meu top 5 de 2013. Eu também. Lelan. Another Beat of the Night também. Acho, Anything Else to Love e Feel Her Again. Sim, linda. Show de bola mesmo. O Juba tem saque? Olha, pra mim é um dos melhores álbuns da da carreira do Newman, talvez esses últimos 8 anos, 10 até, o melhor álbum deles. Gostei muito de Scar of Love, Had Enough, já falaram de Another Beat of a Night, Feel Her Again, Arcadia pra mim é o diamante do álbum. Foolish One também é uma baladaça muito bacana. Acho algo espetacular. Eu acrescento aí Crossfire e Waiting for the Day também. E aí a gente praticamente cobriu o álbum todo, né? É verdade. É bem bacana, hein, gente? A capa? A capa é bem legal também. A capa é linda. Muito verdade. Ideia muito bacana. E não tem pássaro. Não tem putarinho. Eu vi rumores que no disco do Newman, o de 2010, era isso na capa, né? Vocês sabiam disso? É mesmo? Sério? O Denis já tá pegando a pegada aqui desse pombo sujo. Não, mas já tava na hora do cara acertar, né? Quantos discos a banda já tem? Aqui, uns 9, 10? Não tem tudo, não. Hein, cara? Olha, acho que não tem muito, não. Eu acho que o Steve Newman ele trabalha muito com outros projetos. Não, mas com o Newman... Tem uma boa quantidade. Deve ter uns 7, no máximo 8 discos. Não, eu acho que tem mais, hein? São 11. São 11, incluindo um ao vivo e uma coletânea. É exatamente, como eu lhe falei. 9 discos de estúdio. 9 discos pra caralho. Mano. Tá na hora de acertar já, né? É, não. Pra caramba. Desde 97. É um novo homem agora. Então, gente, vamos falar agora da banda que a gente fez a votação na comunidade. Tinha três bandas. É, Sérgio, você lembra que banda que a gente colocou? Me lembro. Tinha de banda mesmo, tinha o Quiet Riot. Tinha o Scorpions. E sempre tem a terceira que a gente esquece. Qual é? Era o ICDC, não dá pra esquecer. Era o Back in Black, se não me engano, era? Era o Back in Black. Só o Back in Black. Mas o Scorpions deu um cacete, hein? Blackout é um álbum, nossa, um álbum completo, né, gente? Em 82 ele saiu ali entre o Love at First Sting e o... E o Animal Magnetism. Animal Magnetism. Turnê com Iron Maiden. O Klaus Meine quase perdeu a voz, né? Durante as gravações do álbum. Adivinha o anticristo que ia entrar na banda. Pelo amor de Deus. A coisa foi tão séria que eles não sabiam se iria conseguir terminar de gravar. Então demos foram gravadas com Don Dokken como vocalista. Nossa, só por Deus, hein? Doca. Verdade. Já trocar de Blackout pra Shit Out. Sérgio do céu, você imagina se fosse o Don Dokken? Você ia odiar o Blackout pra sempre. Não, acho que o Scorpion não seria conhecido. É. Não, já estava conhecido já. Não, mas se o Don Dokken entra, pai. Não dava. Essa banda não vinga, não, negão. Esse aí foi o disco que pôs os caras no mapa, hein? Sim, foi ele que foi o Tudo ou Nada ali. É, eles já eram conhecidos e tal, mas não era mainstream, né? Era aquela coisa. Enfim, curioso. Até porque você vê pegar quase metade ali do álbum ali, dá metade de um greatest hits da banda ali. Verdade, viu? Ah, acabei de ver aqui, meu. No top 10 da Billboard 200. Porra. Top 10 da Billboard. Opa! Marca, meu. Sim, o do Quiet Riot tava em primeiro. Tá. Pra uma banda alemã, cara. Pensa nisso. Pra uma banda alemã. Com vocalista feio também. Baixinho. Aquele idiota, né? Tipo, que não é a Issa, né? Difícil, gente. Muito difícil. Vocês sabem de onde veio o nome do álbum? Da onde veio? Um dia o Rudolph tava bebaça e catou o copo de cerveja, jogou na TV e aí a TV explodiu. Olha... E aí, eles falaram, ah, que legal, vamos fazer o Blackout. E fizeram naquela hora o riff da Blackout e pegou. Ah, a música da TV, Blackout. E pegou o Blackout. E por isso que tem aquela capa, ele todo louco, ó. É, a capa é cheia de estilhaço, né? É. Aliás, no show, ele ainda tá usando isso, né? Tá, eles são bons pra fazer capas, né? As capas do... Essa capa aí tem uma história interessante, que é de um artista plástico alemão. Inclusive, que era bem conhecido na época, e eles usaram uma... Ela já existia, ela não foi feita para o álbum. Inclusive, o cara que tá na capa é o próprio artista, é um autorretrato, se eu não me engano. Sério? Filha! Ah, é... Sério? Eu achava que era o Rodolfo Schenker na capa, não, a vida toda. É porque ele usa, aquele adereço. Pô, jurava, caraca, rapaz. Gente, vocês estão fazendo a minha vida hoje, olha. Não sabia dessa informação, né? Eu, cara. O nome do cara é Godfried Helmwein. Realmente eu não lembro. É Godfried Helmwein, o nome desse cara. Sopa de letrinha. É os amigos da Lan, né? Oh, mas tá vendo? Talentosos, todos eles. É um bom álbum. Não, acho que foi quando o Scorpions começou a ter uma visão, sabe, mais comercial, né? Foi o primeiro passo pro grande álbum deles, que pra mim veio ser o sequente, né? Que é o caso do Love at First Sting, né? Eu discordo, que não acho comercial, esse álbum é muito pesado. Não, mas que você for ver a estrutura dos músicos que faziam parte do Scorpions antigamente, sabe, eles botaram o Herman Harebell, começou, além de baterista, se tornar um grande compositor também, que é um baterista meio que limitado, no bom sentido da palavra, eles tinham músicos mais virtuosos. Veio o caso do próprio Michael Schenker. Qual o nome daquele outro guitarra do Scorpions também, que era muito virtuoso? Uli John Roth, exatamente. É, vocês sabem por que, que o Herman Harebell fazia a maioria das letras? Ele sabia melhor inglês, né? Ele morou na Inglaterra. Ele morou 6 anos na Inglaterra. E, aliás, o teste dele no Scorpions foi quando o UFO tava tocando lá e o Michael Schenker comentou com ele, compatriota, né? Falou, brother, os caras lá do Scorpions estão precisando de um baterista aí, ia fazer um teste lá. Ele fez o teste bem na meia boca, porque ele tinha 2 empregos e fez nas coxas, os caras acabaram chamando ele. E deu certo, né? Ele sumiu nas letras. Então você imagina como é que tocaram os outros caras. Mas os Scorpions, os bateras. Acho que eles pesaram o lance dele ser um patriota destruta. O Herman não é um batera ruim. Ele é um bom batera. Não, mas a linha de bateria, como de discos anteriores, como Speed is Coming, eram de arranjos que nem os bateras, inclusive o James Kotak, que tá hoje na banda, consegue reproduzir. Eles se tornaram aquele padrão, até o Léo pode falar disso, aquele 4x4 americano básico, entendeu? Que veio se tornar a estrutura do hard e algumas bandas de AOR também, em termos de composição. Era muito rebuscada, né, o Sérgio? Exatamente. Lá tinha um virtuosismo por trás disso. Exatamente. Eu acho que tinha mais a cara do Uli no começo. Exatamente. Né? É, agora uma coisa que assim, eu acho uma puta sacanagem, ninguém fala, cara, do Matias. Eu acho um puta guitarrista subestimado, eu adoro os solos desse cara. Concordo com o Léo. Cara, não tem o merecimento que. O reconhecimento que merece. Léo, quando eu ouvi esse álbum, o Blackout, na primeira vez, sabe aquele termo blow your mind? Yeah. Eu pirei, cara. Porque esse cara. Ele é endiabrado no álbum inteiro. Ele não fica contente em só fazer a base e o solo. Ele fica licando a música inteira. Mão direita total, né? É muito virtuosismo. O cara é um monstro. Criativo. E o Scorpions fez sucesso com ele nas guitarras, né? Apesar que os outros têm mais nome como virtuoso. Mas em termos de ganhar dinheiro e projetar a banda, foi quando o Matias entrou na banda mesmo. Indiscutivelmente. Os outros são mais influentes, né? Exatamente, influenciaram o meio cara, mundo. Esse cara é a cara do Scorpions. É. Ele não é aquele cara super técnico que faz coisa mirabolante, mas ele é inspirado, o cara toca com sentimento, né? Exatamente. Quem já viu os caras ao vivo com o Matias no palco? Demais. Um show à parte. O Uli John Roth, eu acho que ele era muito classic rock, muito bicho grilo pra banda. É mesmo. E as influências hendrixianas nele eram muito grandes. E quando o Matias entrou pro Scorpions, ele deu uma cara mais atual. Ficou mais compatível. Eles deixaram o virtuosismo, botaram uma banda coesa. E vamos pegar aqui essa fórmula que funciona e bola pra frente. Destaques do álbum é sacanagem, né? No One Like You. Blackout é a minha preferida. Eu canto essa música até hoje. E como toda boa alemã e fanha, canto essa música. E é um soco na cara, né? Adoro, gente. Um soco na cara. É um puta soco. From One Like You também eu acho muito também, bom. Também, nossa. Quem Live Without, nossa, meu Deus. É, descontrole. Eles têm a China White. Aliás, o Scorpions tem bastante músicas, tipo, músicas assim, engajadas. Não é só a China White. É, Winds of Change, blá blá blá. Eles gostam de fazer músicas desse estilo, assim. Eu acho legal isso. O que me surpreende é que até hoje eles um dos bis assim, do Scorpions e o próprio Klaus Main, ele consegue atingir a nota na Dynamite. Fico impressionada. Quantos anos deve ter o Klaus Main, hein? Ele estudou com o Juliano. Os Scorpions velho. Olha, ele nasceu em 48, acabei de googar, hein? Em 5 de maio de 48. E esses caras é curioso. 65 aninhos. Isso. Usa esse papo deles de aposentadoria, né? Ah, isso é feio demais, velho. Ah, o Scorpion também hoje em dia não merece nem respeito. Eu acho horrível. Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte: eles nunca disseram que eles iam parar de gravar. O que eles disseram é que eles iam parar de fazer turnê mundial. Rapaz, quando o cara é fã, como o Juliano tá sendo agora, é uma coisa horrível de se debater. Discord. O Job, ele pega a peixeira pra matar os outros. Aí! Scorpions, ele pega a entrelinha que existe no Apocalipse da Bíblia pra falar que... Não, isso você não tá entendendo. Não. Para com isso, ô Juliano. Depois que falaram que continuaram a tocar, aí eles falaram, ah não, sabe o que que é? Ah, para. Deu vontadinha. O Serjão tá vingador hoje, meu. Ah, para com isso. Até hoje eu tô chorando o Feruel do Kiss aí, ó. Estamos esperando até hoje. Pois é. Ah, não. Foi o Feruel de Peter Criss e esse Fraile. Caralho, pô, velho. Hã? É, até hoje o pessoal tá esperando terminar, né? É essa pegada, gente. Agora fala sério, os próprios da banda velha, hein, meu? Verdade. É. Os caras foram formados em 75. Várias formações. Não era Scorpions. Não era o Scorpion, né? Estão tocando, né? Desde lá. E depois de uma série de álbuns bastante, assim, de gosto duvidoso, especialmente ali entre 99 e 2004, o Sting the Tail de 2010 eu achei muito bacana, viu? Muito bom. Vou dar uma informação pra vocês aí, primeira mão, cara. Você sabe que o Chiclete com Banana... aqui de Salvador. Não é sacanagem não, velho. O nome dele era Os Scorpions antes Uia. De serem cheios de chocolate com banana, cara. Uia. Tá brincando? Uia. Eu acho que depois do Eye to Eye, a banda acertou em todos os discos. É, aquele Eye to Eye não dá, né, cara? Não. Sim. Não dá. Breakable é legal, Humanity é legal, Sting the Tail é legal. Sempre vai ter pelo menos uma puta faixa em qualquer desses três discos. Tem uma história legal que eu lembrei agora. Nossa, desenterrei isso. É, vocês já ouviram falar em festa Sniff? Já. Sim. Explica pra gente. Opa! Explica pra gente. Deixa eu estrar você, vou, Karateka. Explica pra gente o que é uma festa Sniff. Não, explica você que puxou o assunto. Tá bom, gente. Desculpa aí. Karateka do amor. Festa Sniff é uma festa underground, totalmente secreta, onde as pessoas pagam uma bala pra entrar. Pra cheirar? Grana pesada, não. Então, se pode tudo lá, acho que tirar, acho que é o de menos. Né? A pessoa entra na festa sabendo que uma pessoa vai morrer. Que medo! Assim foi o roteiro do Rei dos Kickboxers de 1992. E o Matias Jebs confessou que um dia foi numa festa Sniff. E foi só isso, só achei legal. Pô, meu, já pensou isso, cara? Se numa festa você sabe que alguém lá vai morrer. Lógico que não é você que tá pagando, óbvio. Ele disse que se arrepende. Arrepende agora que já foi, né? Ele conseguiu sair de lá, né? É, ele se arrepende que não foi ele, né? Então, ó, vamos lá, sessão de curiosidades agora. O Matias tem a loja de guitarra. Tem. O nosso amigo Schenker, ele é escritor. Fã do Paulo Coelho. Manda o Paulo com ele. Amigo, né? Ai, nossa, dele. Por ser, hein? Ser bom. O que mostra, confirmo, aquele estigma de que todo roqueiro alguma droga consome. Então tá aí, já sabemos qual é a do Schenker. Gorfei, viu? Gorfei. teve a treta que o Rudolf saiu no palco, o irmão dele em cima do palco, né? O irmão dele tava bem. Não é difícil, né? Porque o Michael Schenker... apronta sempre as maiores confusões. Não, o Mark Schenker tá limpo faz bastante tempo. Não sei isso não, vou, velho. É, não, assim, não sei. Bastante tempo é quanto? É. 3 meses, 2 meses. Se não me engano, já tem uns 4, 5 anos já. A atual esposa dele conseguiu colocar ele na linha e tá muito bem. Nunca mais vi barraco, pode me reparar. Perdeu a graça. Aliás, teve uma época, o Michael Schenker voltou pra banda, né? Na época que o Matias Jebs já estava, não sei o que rolou. E aí ele começou a ficar loucão, loucão. Aí chutaram ele de novo e o Matias ficou fixo. É, o Matias começou a frequentar essas festinhas aí. Os caras pensaram, né? Vai que um dia é ele, né, velho? É, não, né? Meu irmão tá desempregado. Levar o Michael, né? Então, só um tópico que é bastante delicado no Scorpions. Essa sujeira imunda. O Scorpions é uma grande banda, é indiscutível. É a banda mais prostituta do universo. Essas mais porra que eles isso? gravam. Não, pau. Não é à toa que abriu shows nos anos 80. Mas veja só, essa quantidade de Bash of Scorpions é imoralidade. Entendeu? Esses DVDs cheios de playback e overdub, o batera bate na caixa, tem som de virada. É uma coisa horrível de se assistir essa porra do Scorpions, cara. Não, mas ele não. O show do cara. Não tem mais que o Kiss, não tem. Ninguém tem mais que o Kiss. É a mesma laia. É a mesma laia. É, pau a pau, cara. Pau a pau. Perde. Ah, e esse ano? Esse ano ainda vai sair o novo acústico da MTV. Exatamente. E aí, a irmã Haribo, que é um cara muito brother, fez aquela carniça recente que a gente ainda tem que falar em um bosta festa da vida. Eu não ouvi. Horrível. O cara chama uma constelação de vocalistas pra gravar um acústico no estúdio. Ó, é que é resenha pra um próximo Melodicast, mas aquele acústica lá do Scorpions. Nossa. Ele é uma desgraça, hein, gente? Não faz nada. Dá de 1000 a 0 nesse daí. Não, aquilo lá é nojento. Aquele DVD é nojento. Nojento. O Dennis falou tudo, cara. Ainda consegue ser melhor. Consegue ser muito melhor. Ele conseguiu estragar a música com Bob Kimball. Ele conseguiu estragar Rock Like Hurricane com Bob Kimball cantando. A palavra certa desse acústico aí é oportunismo. É mais chato que eu ouvi esse ano. My Life? Porra, uma merda. Verdade. Bom, mas se alguém morreu, o Yorn Land não vai fazer cover. Gente, obrigado aí pela participação. Valeu, Juliano. Valeu, gente. Um grande abraço. Até a próxima. Obrigado, Léo. Alô, roqueirinhos. Obrigado, Sérgio. Um abraço a todos. Obrigado, Lalan. Obrigada, gente. Vocês, meu, foram fabulosos hoje. Ô, Denis, antes de eu me despedir... fala um pouquinho aí do seu site. Pô, cara, acho que eu posto de vez em quando algumas coisas lá no grupo, né? É o Brasil Rock Melody. Talvez um nome meio pomposo, mas não é nada demais. Tentei deixar ali alguma coisa mais voltada pra gente aqui mesmo do Brasil. Quem sabe aí... surgir mais bandas aí do Brasil. Eu acho legal quando aparece banda ali do Brasil mesmo, de AOR, Hard Rock, alguma coisa assim, pra gente dar espaço pra eles, porque a gente não tem espaço, né, cara? Se for dependendo desses sites que tem aí de rock que replica a notícia do Kiss, do Iron Maiden, sempre as mesmas coisas. E é legal, sempre acompanhar o trabalho aí do Juliano. Bom, tamo aí, tentando fazer um negócio legal aí. Legal, o que que tá pra sair aí que você dá pra falar pra gente aí, não tira gol? Cara, confirmado uma muito legal que um dos destaques, eu acho que aí do ano da página, vai ser a entrevista com o FM. Legal, hein? O Juliano nem vai gostar. É, o Steve Overland e o Jim Kirkpatrick, foi difícil pra caramba, meses tentando, hein? Sempre é, mas com esses caras foi bem difícil. Aliás, eles deram meio que assim, toma logo aí, vai. Tipo, enchi tanto o saco dos caras que aconteceu. Mas tá bem legalzinho, acho que vai ser bacana. E tem umas grandes surpresas aí de áudio interviews aí, uns nomes. É, tô esperando o Danny Vol. Danny Vol tá lá já. Já tá lá? Tá lá. Trouxa não. Chupa. Chupa, Quartzart. Tá lá, Danny Von, sobrinho do Rony Von. Rival, cara de cavalo. É horrível essa. Mas enfim, tem umas coisas legais chegando aí, cara. Tentando, né? Muito obrigado pela presença, senhor Denis. Pô, valeu. Obrigado vocês aí. Prazer. Seja bem-vindo aí. Um abraço por trás. Valeu. Abraço. Um abraço, querido. Grande abraço pro Ari. Valeu, Ari. Você pensou que acabou, né? Mas não acabou, não. Vamos começar agora o Bosta Fétida da Semana. Nós fizemos uma votação para saber qual ia ser o Bosta Fétida da Semana. Na realidade, não teve votação. Parece que todo mundo quis que a gente falasse do novo álbum do Jaapteet Queensryche, Frequency You Know. Mamãe, que bom. Mamãe. Isso aqui é ruim demais. Olha só a banda. O cara consegue destruir uma banda que tem Robert Sarzo, Rudy Sarzo, Simon Wright. Pode isso, Arnaldo? É até difícil falar desse álbum, cara. É até difícil, até mesmo porque aquela confusão toda que teve, ele cuspindo no Scott Rockenfeld, e aquela confusão toda, daqui a pouco ele saiu da banda e num piscar de olhos, como se fosse mais um disco solo do Yorn Lenz, ou tributo ao Dio, ou qualquer outro artista que faleceu ou estava a falecer, o disco estava pronto. Um line-up espetacular. Você espera que o disco seja de acordo com o line-up, que tá pra nós. O Geoff Tate não é um vocalista ruim. Ele sempre foi um vocalista acima da média. E o Queensryche sempre, na época que ele era sóbrio ou tinha cabelo, tinha muito respeito por essa banda, mas infelizmente o resultado... Pra piorar o que o Daniel colocou ali dos músicos envolvidos na banda, tem as participações ainda de... gente como o John Levin, KK Downing, Brad Gillis, Dave Minichiari, Paul Botaf, Chris Pollan. Quer dizer, a coisa é, é quase que inexplicável. Pra começar pela capa, puta filha da putice dele, né? Só um retardado não entende que ele tá falando fuck you, Queensryche, na capa. É. Na verdade, eu acho que ele tá falando fuck you pra quem ouve essa merda, né? Com certeza. Mas se era isso, ele conseguiu, porque a gente se fudeu ouvindo isso. Eu não sei porque... Se era essa a intenção? Eu acho que era, ó. Isso aqui é coincidência, F.U., Queensryche no meio, dando um soco na cara. Cara, e depois do que ele fez, que vergonha alheia danada, que ele colocou aqueles vídeos onde ele... Ouvia as críticas, né? Não, para. Aquilo lá é montagem, gente. Aquilo lá não é verdade. Cara, é vergonha alheia aquilo. É surreal. Aquilo lá não é possível que alguém teve coragem de fazer um negócio daquele. Eu acho que ele tá com síndrome de Timo Tok. Destaques. Cara, nem a capa. Tem um destaque. A faixa Running Backwards. Ela é horripilante. Tem que rodar pra trás mesmo? É horripilante. Como... Que nem fazia com o disco da Xuxa pra ouvir o Satanás cantando? Pode alguém tirar dinheiro do bolso pra lançar um negócio desse? O cara é surdo. Não é possível que ele terminou de fazer isso aqui. Manda prensar. Não é possível. Esse disco tem uma outra coisa bacana dele, bacana entre aspas, né? Mais uma vergonha. E foi remixado trocentas vezes, né? E as regravações? Nossa. Acabaram com Jet City Woman. Acabaram com todas, né? Não se mexe em Silent Lucidity. Não vamos nem falar do que fizeram com Silent Lucidity, então. Mexe, essa música é um marco. Não se mexe. E é uma banda, cara, que tinha... Eu acho que o Rudy Sarzo já largou esse barco. Tinha o Simon Wright na bateria com som de bateria MIDI. Eu juro que eu tento ver alguma virtude nesse álbum. É complicado. Não é nem pra falar alguma coisa, uma música boa, alguma virtude. Tem uma timbre virtude. Do prato. Não existe nada nesse álbum que se salva. Tem uma virtude, você vai ver ele no Monsters of Rock. Não, aqui em Salvador é festival de verão, Timbalada, essas porra. Tá melhor do que esse álbum. Compre o novo do Timbalada, o Sérgio tá falando aqui. Compre, é melhor do que o novo do Queensryche com o Geoff Tate. Tá terrível esse disco mesmo. É uma coxa de retalho danada com relação ao line-up também. A gente tá falando line-up aí, mas, por exemplo, o Simon Wright gravou uma música só no disco. E a produção? Produção terrível, cara. As regravações, assim... Puta, mix ruim, regravações ficaram horríveis. Eu não consigo achar... Como? Agora, a pergunta. Como pode... Jaapteet ter um álbum com uma produção ruim? Gente, padrão de qualidade com Queensryche é o máximo do máximo de padrão de qualidade. O álbum pode ser ruim, mas você vai ouvir todos os instrumentos perfeitamente. É uma vergonha você pegar um disco como Empire, por exemplo, que é um marco em matéria de gravação, que ali foi o primeiro passo ali para gravação digital, um dos primeiros discos que foram gravados totalmente digital. Ele soa bem até hoje. Creme de la creme. É foda se eu ouvir um disco de 91, se eu não me engano, não é isso? Acredito que sim. 91. Isso. Soa melhor do que esse disco. Enfim, soa melhor também de qualquer bosta que eles gravaram desde... há muito tempo. 94. É, desde a época que eu tava no Jardim de Infância. É uma pena, uma pena. A banda é, puta, um dos pilares do progressive metal, né? É. Empire é de 90. 90, é isso aí. É, eles vieram pro Rock in Rio 91. É isso aí. Tava lançando Empire. Meu Deus, né, gente? Okay. Uma judieira, fica aí então a dica. Não ouça essa bomba. É ruim. É o selo ruim pra caralho da semana. Tchau, seus putos, e o pombo vai dar uma cagada nesse CD agora. Sérgio, fala, filho. Steve Harris morreu. Só porque eu sou baiano, a galera fica achando que a gente fica fazendo uns trabalhos de macumba pra receber as entidades, né? É, daqui a pouco a gente vai fazer uma entrevista do além aí, meu. Hoje a coisa vai longe, viu? Uma hora ele não tá gravando essa porra. Me difícil, Steve Harris, infelizmente, não sei. Outra mais. O que é, Lé? É nosso Caga. Lar. Nosso lar. Já estamos no nosso lar. Vamos falar aqui, entrevista ao vivo com Brett Walker, meu irmão. Vocês querem fúria, reportagem? A gente boca, meu irmão. Fala aí, Brett Walker. Faz a voz aí, Juliano. Você que é o mais velho. Isso é muito diverso. Eu tô chorando, cara. Ainda bem que eu não me matei ainda. Chuta na cova. Porque entrevistar esses caras é normal, porra. Não, tem que falar cérebro. Com os caras. Já que eu vou falar do show. Cérebro! Já pergunta aí, já que a gente vai falar do Chai, pergunta como é que tá Steve Harris aí pro Brett Walker. Ó, Steve Harris não está aqui, tá no andar de baixo, pô. Tá com a moçada do pavor. Para com isso. Sim, mas quem morreu, cara? As definições de. Viu? Massa, massa. Falha. Morreu um vírus. Da vaca. Da vaca. Falha técnica. Mais inoportuno. Então tá, gente. O Léo também é bom de pegar. Opa! É bom de pegar. Ei, Marqueta! Olha os caras, não perdoa. Tô falando, o ouvido dele é bom pra pegar essas. Já era, essas bonus track. Influências. Já era, bonus track. Printado, né? Número 2. Como diria o Ari, né? A rainha, a cobra, né? Você vai fazer o número 1 ou o número 2? Depois vocês ficam achando ruim que os outros caras ficam sacaneando com a gente. Temos que melhorar o nível das piadas. Depois a galera fica me chamando de queixuda. Ó, tô comportado, ó. Mas não, o problema é que a conversa desde hoje à tarde já tava completamente perdida. O negócio foi triste. É. Hoje foi um dia típico, velho. O pessoal tudo mandando as, botando as manguinhas de fora. Rapaz, hoje é. Tá nos punhos. Tá foda, tipo, velho. Engraçado que tem um chat, a OR que eu botei lá, a OR Legacy de sacanagem, a primeira coisa que você vê é que. Agora esperma na bunda da espinha, o que que isso tem a ver com a OR, pelo amor de Deus. Seja bem-vindo aí, um abraço por trás. Ok, esse aí fica pra outra. Não, não fica, né? Não. Sai do chat aqui, a gente sai, deixa os dois aí, velho.